Passageiro clandestino. Diário do Mar de Dionísio. Receitas achadas. Hoje verme de receitas. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Ora, ainda bem que me coloca esta pergunta. A Leitura Furiosa começou em 1992, em França, numa cidade chamada Amiens, por impulso de uma associação chamada Cardan e de uma pessoa, de um conjunto de pessoas, mas enfim, uma pessoa mais importante talvez neste contacto connosco, o Luís Rosas, como uma iniciativa, de certa forma, uma resposta, uma crítica às iniciativas de promoção da leitura habituais dos governos, e porque pensavam que não bastava promover a leitura abstratamente, mas que a leitura, a escrita, se calhar era mais interessante que estivessem ligadas a uma vontade de transformação do mundo. E foi, e, portanto, esta associação que luta contra a iliteracia em França, e continua hoje a fazê-lo, inventou esta Leitura Furiosa, chamava-se mesmo assim, e chama, em português, apesar de ser uma iniciativa nascida em França, não só porque o Luís Rosas é um imigrante brasileiro, nasceu no Brasil e vive em França há muitos anos, e portanto é em português mesmo, é a Leitura Furiosa, mas também se calhar por causa desta outra maneira de fazer. Leitura Furiosa. Continuando completamente espontâneo. A Casa da Achada veio a participar e entrar na Leitura Furiosa. A Casa da Achada veio entrar e a participar na Leitura Furiosa, também já com uma história de há muito tempo, porque há muitos, muitos anos, a Eduarda Dionísio foi convidada a participar nessa tal Leitura Furiosa que essa Associação Cardon fazia em França. Foi convidada a participar como escritora e ficou muito entusiasmada com esta ideia da Leitura Furiosa, conheceu o Luís Rosas e gostou muito dele, e todos gostámos. E havia nessa altura uma associação cultural, que era a Abril em Maio, onde estava a Eduarda Dionísio e outras pessoas que por aqui andam, e a Abril em Maio começou a fazer a Leitura Furiosa, então também cá, exatamente ao mesmo tempo que em França, ou seja, com esta piada de termos de traduzir os textos de sábado para domingo a correr e fazer uma brochura com os textos de todo o lado. E depois acabou a Abril em Maio, deixámos de fazer a Leitura Furiosa, mas agora que há uma outra associação onde fazemos muitas coisas, voltámos a fazer a Leitura Furiosa cá em Lisboa. Entretanto também já há no Porto e às vezes há noutros sítios. 3 dias. Olha, e como é que é organizar uma Leitura Furiosa numa altura destas, na pandemia? Uma Leitura Furiosa precisa de encontros de pessoas, muita gente. Já que viraste para mim, ali na cozinha, que é onde eu costumo estar, pronto, é assim, claramente houve menos louça para lavar, houve menos doses de comida para servir, houve menos trabalho ali no fundo. Isso não é bom, logo, para nós não é assim bom à partida, não é? Claro que foi mais descansado e tranquilo, mas aqueles encontros, a quantidade de grupos faz essa diferença. Este ano temos 3 grupos, em vez de termos 5, 6, 7, já houve vários números, com muito menos gente cada grupo, muito menos participantes. Portanto, a ideia foi, nós também fomos informados há pouco tempo que ia haver mesmo, que havia condições para fazer em França, e foi fazê-la na mesma, porque para nós isso é que é mesmo importante, acho eu, para todos. E portanto, nos moldes que não são eventualmente os ideais, não são, houve que foi preciso adaptar, as instituições não estão abertas todas, que costumam trabalhar connosco ou colaborar connosco, mas há pessoas importantíssimas que depois conseguem olhar para algumas delas, fazer com que existam, se possam juntar grupos à volta de escritores à volta de ilustradores e à volta da Casa da Achada para que isso aconteça. No caso este ano foi a Ariana, foi a Graça, foi o meu prémio, que individualmente cada um deles fez essa coisa de fazer juntar a Casa da Achada com mundos que queremos todos partilhar. Pronto, as diferenças são acima de tudo de volume, diria eu, não sei, depois não em tudo, porque na questão das traduções ou na questão da paginação ou nessas coisas acaba por ser a mesma coisa, porque há muitos textos de França a vir, há muitos textos do Porto a vir, portanto eu não sei até que ponto é que esta redução de volume, já que eu disse, na cozinha houve-a, houve também, claro, na produção, ou seja, no gerir pré o acontecimento, mas pronto, é muito bom podermos estar aqui outra vez este domingo, portanto para mim é isso, é bom. Então vamos começar com um texto de França, de Amiens, escrito por Nicolas Jaillet, com Isabelle, Noémie, Alia, Camille e Marie Aurélie, tradução para português da Maria João Brilhante. E vai assim. A tu aí, diz-me lá, fazes ou não fazes asneiras? Tu aí, diz-me lá, fazes ou não fazes asneiras? Tu aí, diz-me lá, fazes ou não fazes asneiras? Vá, por favor, conta-me as tuas asneiras. Na praça da aldeia os feirantes instalavam-se, mas todas as crianças ajuizadas deviam ir-se deitar. Saímos, eu e o meu irmão, pela janela, está claro, e partimos os dois para a festa na galhofa. Nos carrinhos de choque tive um acidentezinho, uma manobra infeliz, levei com o volante nos dentes. Levei com o volante nos dentes. No dia seguinte, os meus pais perguntaram porquê que o meu lábio tinha bizarramente inchado tanto. A tu aí, diz-me lá, faz ou não faz asneiras? Tu aí, diz-me lá, faz ou não faz asneiras? Tu aí, diz-me lá, faz ou não faz asneiras? Vá, por favor, conta-me as tuas asneiras. Um dia, enquanto jogava a atirar flechas com um amigo, como ele virou para mim o seu pequeno rabiosque, tive a ideia original de acertar nele em vez do alvo. Confesso que ele sofreu muito, porque a zona era sensível. Quando os meus pais me apanharam, quis explicar-lhes que a flecha tinha seguido uma trajetória, uma trajetória complicada. Claro que não acreditaram. Por sua vez, fizeram passar com palavras muito duras a minha vontade de repetir. A tu aí, diz-me lá, faz ou não faz asneiras? Tu aí, diz-me lá, faz ou não faz asneiras? Tu aí, diz-me lá, faz ou não faz asneiras? Vá, por favor, conta-me as tuas asneiras. Diana Dionísio. Olá. Olá. Conta-nos alguma coisa sobre a Leitura Furiosa, sobre a tua experiência da Leitura Furiosa este ano. Este ano gostei muito da minha experiência da Leitura Furiosa, porque muitas vezes nos outros anos estou a fazer outro tipo de coisas, como por exemplo fazer a brochura, e este ano estive livre dessas partes todas, mais de escritório, mais dos bastidores, e voltei a fazer uma coisa que nas primeiras Leituras Furiosas em que participei fazia muitas vezes, que foi tocar canções com o Pedro nas leituras finais. E então este ano para mim foi muito mais relaxado tudo. E foi muito bom. E foi muito bom, foi simpático e acho que ocorreu muito bem as leituras e as pessoas, e acho que estávamos cheios de medo todos que isto não decorresse mal ou não funcionasse por causa da pandemia, por causa das pessoas não poderem vir aos grupos, não haver grupos, mas afinal sempre se conseguiu fazer alguma coisa, foi muito bom. E enquanto vocês estavam a cantar, eu virei-me para as pessoas que escreveram junto com a escritora esse texto que vocês musicaram e estavam comovidas. Tu achas? Tá, não vi, sei, eu não vi os sei. Olhos, eu vi os olhos. Muito bom. Oh, é sempre engraçado fazer canções. Desta vez resolvemos fazer canções dos três textos de Lisboa, a pensar que as pessoas estavam presentes e também é assim uma oferta nossa, claro, as leituras, as canções, a brochura, tudo isso. Leitura Furiosa. E, Tony, qual é a tua função? A minha função é receber textos e fazê-los circular para tradução de português para francês, os que chegam de Lisboa, para tradução de francês para português, os que chegam de Amiens, e depois revisões, ou seja, de tudo o que depois é transformado em português, do que já está em português ou do que é transformado em português, para revisões de gralhas e essas coisas, e depois passar ao paginador. E almoçar. E agora estás e agora estou a almoçar. Pronto. No fim do meu. E como meu é que serviço? Está a correr tudo? Tudo... Está a correr bem, está a correr muito bem. Ou seja, conseguiu-se que os textos chegassem horinhas boas e conseguiu-se que a malta que está a traduzir não tenha dormido e tenha feito um trabalho brutal. E, ou seja, está tudo feito. Faltam dois textinhos franceses traduzidos e de resto está tudo feito. Perfeito. Muito bem. Maravilhoso. Obrigada. Obrigado eu. Podes acabar de almoçar. Obrigado. Continuando ainda em território francês, um texto de Jean-Claude Lalumière com Aline, Christelle, Christophe, Hubert, Jules, Marielle, Marie-Laure, Marie-Thérèse, Pierre, Quentin et Thierry de Flixcourt. Tradução de Rui Tagão. E ilustração de Dominique Scaglia, com o título No Início. E os sinos dão o início. No início é igual para toda a gente. A história começa sempre da mesma maneira. Nascemos, gritamos. Somos essa pequena coisa pegajosa que escorre e urre. Descendemos todos do macaco ou do Neandertal e os nossos antepassados são os gauleses. É igual para toda a gente. No início, são sempre as mesmas palavras. Tão querido que ele é. Tem os olhos da mãe. Ai, faz lembrar o irmão, não acham? Ou então o tio, a avó, o carteiro, o vizinho. Tranquiliza imaginar que é um pouco a mesma história que continua. No início, é como nos contos de fadas. Era uma vez, patati patatá. Mas as palavras do início não querem dizer nada. São convenções, passagens obrigatórias, um constrangimento. Palavras que pronunciamos sem pensar. No início, poderias utilizar umas palavras quaisquer. Não faria grande diferença. O que conta é o que vem depois. Todas as histórias poderiam começar por tenho de confessar-te qualquer coisa. Por exemplo, e terias tantas histórias diferentes quantos autores, cada um escrevendo com as suas culpas, os seus medos, as suas vergonhas, os seus segredos, os seus desejos. Histórias de rupturas, de amor, de adultérios, de assassinatos. No início, poderias dizer também: a noite é profunda, porque começar com o dia levanta-se é muito fácil. Alguns teriam insónias, como os homens pré-históricos, com o receio de serem comidos por um tigre de dentes de sabre. outros incendiariam o palco. Tu cantas, cantas, cantas. Esse refrão que te apraz e danças, danças, danças, é o teu modo de amar até o fim da noite. Cada um faz o que lhe dá prazer. E outros ainda adormeceriam com os punhos cerrados, como quando eram bebês, no início. Mas os inícios estão condenados ao esquecimento. Vestimos os nossos fatos e esquecemos-nos de que outrora andávamos nus, que dormíamos mesmo no chão, que aos 30 anos já estávamos envelhecidos, um pé na cova e o outro desaparecido, digerido há muito pelo tigre com dentes de sabre de há pouco. Cavernas, tigres, mamutes, supermercado. Adivinhamos aproximadamente o encadeamento, mesmo que a história não seja muito clara. Não percebemos muito bem, porque foi necessário passar por Marignan, Waterloo, Verdun, para chegar aqui a empurrar carrinhos de compras que não podemos encher, depois da fábrica São Ferrer ter fechado. Se não nos tivéssemos esquecido do início, poderíamos fazer como os homens pré-históricos, apanhar cogumelos ou morangos nos bosques, caçar lebres quando não se encontram mamutes, viver nos bosques. No início, é igual para toda a gente. Está inscrito na Declaração Universal dos Direitos do Homem, os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Depois esquecemos, e é cada um por si. E então, forçosamente, as coisas tornam-se mais complicadas. Muito bem, Susana, qual é a tua função? Qual é a tua função na leitura furiosa? Eu faço a revisão dos textos portugueses, de Lisboa e Porto e os que chegam de amanhã, juntamente com a Clara Boléu. Como está a correr? Está a correr bem, só faltam os de amanhã. E é tudo muito, muito diferente, muito diverso, muito interessante, há poesia, há tudo um pouco. Pois, há quem já tenha lido os textos, não é? O pessoal da cozinha ainda não leu os textos. Nada, nem vimos os desenhos. Sempre para o último. Mas assim é bom, tem surpresa. Depois amanhã na sessão é que vem tudo. Leitura Furiosa! Então agora, passando para território português, Filho da Preguiça. Sagneil, com Nelson K.D., Xandre, Dada e Zezé, no Centro Educativo de Santo António. Ilustração de João Alves. Sou filho da tua preguiça, ó minha mãe. Foste comida pelo meu pai, por quem não estavas apaixonada, nem sequer foi por vício, apenas por submissão, por conformismo. Eu nasci e tu não tinhas nem meios nem disposição. Para ti eu era só um passo em falso, um fardo, um embaraço. Devias ter pensado nisso antes. Mas pensar cansa. Sou filho da tua preguiça, ó meu pai. Comeste a minha mãe à pressa e partiste sem olhar para trás. Uma rapidinha, sem desejo nem prazer, por conformismo. Ao que parece, herdei os teus traços e o teu mau colesterol. Nunca andaste comigo ao colo? Nem sequer sabes que eu nasci. Nunca pensaste num assunto, porque pensar cansa. Sou filho da tua preguiça, ó professor. Bem, vias que os teus ditados me aborreciam e que eu não aprendia a ortografia, mas continuavas semana após semana por conformismo. O que fizeste para me motivar? para me interessar pela leitura. Ensinavas a andar na linha. Bastava-te sublinhar os erros. Davas-me zero sem pensar na questão. Pensar cansa, pois então. Sou filho da vossa preguiça, ó camaradas. Pois que me destes as primeiras passas, o primeiro cigarro, o primeiro charro, sem volúpia, só para imitar os crescidos, por conformismo. A seguir, quando fiquei bem agarrado, aprendi convosco a roubar, a traficar, só custa dar o primeiro passo. Gamei por moleza, não por precisar. Rapinei sem tomar o tempo de pensar, já que pensar cansa. Sou filho da minha preguiça, oh miséria. De noite me queixei da minha condição com imensa pena de mim mesmo. Bastava mandar na gandaia e na gatunagem por conformismo. Não me preocupava com o passo seguinte, achava-me esperto. Fui caçado como um rato. E quando o juiz me perguntou porque é que eu não queria trabalhar, confessei que nunca tinha pensado nisso, uma vez que pensar cansa. Mas tu também és filho da tua preguiça, ó burguesinho marrão e bem comportado, que fazes quase tanta asneira como eu, menos por prazer do que para amarrar os cucos. Por conformismo. Porque sabes que o papá te protegerá. É uma questão de honra e de bom nome. E no fim de contas, ou no início, tanto faz, tu és o seu herdeiro. E seguirás os seus passos, após uns desvios, porém sem pensar a sério, visto que pensar cansa. Queres que eu fale um bocadinho do que aconteceu? O que aconteceu foi, nós ontem de manhã, eu conheci três pessoas que eu não conhecia e nós estivemos a trocar histórias entre nós a manhã inteira. E foi maravilhoso. É uma maneira de conhecer as pessoas também muito diferente. E depois almoçamos muito bem, comemos muito bem. Nós comemos batata frita, eu quero voltar a frisar que nós comemos batatas fritas. Olha, nós acabamos de descobrir que nós, como as crianças, sempre que saímos para almoçar ou jantar, queremos o quê, Raquel? Batata frita. Batata frita. Portanto, nós vamos pedir qualquer coisa com batata frita. É uma coisa que não se come tanto em casa, talvez. Dá trabalho a fazer. Estamos aqui no Trigueirinho, estão aqui a escolher os pratos. Estamos aqui no primeiro dia da leitura furiosa, com a Graça, a Judite. A Judite tem, nome, tem direito a nome da autora, Judite Canha Fernandes. O Zeferino e a Raquel. E eles estão aqui a escolher o que é que vão comer. Já nos dizem o que é que vão comer. Mas não pediste ainda. Não, estou à espera das outras pessoas. O que é que a Eduarda come? Estamos na escolha da ementa. E à tarde encontramos, cada um de nós disse uma palavra sobre o dia. E as palavras foram felicidade, saúde, borboletas e alegria. E euforia. E isto é uma pista para a história que vai surgir amanhã. E depois eu fui para casa e a história escreveu-se. E hoje nós estivemos a ler. E alterar coisas que eram precisas alterar. Ainda surgiram novas ideias, uma a ver com uns espelhos que não estavam na história ontem, mas que hoje já estão. E pronto, e agora estamos à espera e tomamos café. Diz? O janeiro que estava mal. Segredo. E já tentaram, eu vou assim dizer acerca de segredos. Quando eu entrei lá dentro, perguntaram-me, esta história é de quem? E eu disse... Nós fizemos um pacto de sangue. Eu acabei de fazer um pacto de sangue. Eu não vou quebrar. Quem é as histórias? Só nós sabemos. Tadã! Mas qual é a rádio? A rádio é a Achada na Rádio. É a nossa rádio da Casa da Achada. Mas nós temos já ouvir. Eu já ouvi. Eu já ouvi. Pronto, queria saber se gostaram do texto, se gostaram de escrever, de colaborar com a Judite. O que é que vocês Sim. acharam? Eu gostei. Gostaram? Gostei muito do texto, que foi muito real, né? Tudo que eu disse foi passado para o papel. É? É verdadeiro, é. É como se e... tivesses escrito tu o texto? Sim, foi uma junção, entendeu? Três pessoas, ainda não incluiu mais uma, né? Que foi o Orlando, não é? Entendeu? E ficou perfeito. Gostei muito. Ah, que bom. Eu acho que tem tudo o que nós, o que foi dito, tudo o que foi dito e que foi transposto para um outro nível, que não é o nível exclusivamente descritivo, mas que passou para um nível poético, em que há outro nível de leitura muitíssimo interessante, mas estando cá tudo aquilo que foi dito. Para mim, temos uma amostra de uma possibilidade de constatarmos, de vivermos mais do que constatar, como é que acontece a literatura. O Zeferino há bocadinho até disse, temos aqui um mini livro. Pois é. Portanto, podemos estender, podemos imaginar que um livro é multiplicado por... É este exemplo multiplicado por... Uma história maior. Muito mais tempo, por muito uma mais história tempo, maior. Mais histórias. Mais histórias. Judite Canha Fernandes, com Graça, Raquel e Zeferino, e com ilustração de Pierre Prat, A Ilha Sem Caminho. Nasci na Ilha do Mel, em Vitória. Sou capixaba, que é uma plantação de milho. Fui feita no candomblé. Enquanto ela dizia isto, apareceram duas borboletas castanhas, pequenas, e puseram-se a voar mais ou menos no centro da sua cabeça. A cada palavra que ela acrescentava, vinha mais uma, e outra, e outra. O meu nome é igual ao do meu pai. Não tenho nome de mãe, nem tenho a certeza do dia em que nasci, mas acho que foi em setembro. Ou foi isso, ou foi em junho. Ou em março. Gostava muito de viver junto ao mar, mas não tenho transportes. Todos os dias subo o monte, às 8 da manhã, e fico à espera que chegue um autocarro, mas nunca vem. Sou uma ilha sem caminho. Na verdade, acho que toda a gente vive numa ilha. Sempre o pude ver, mesmo depois de ter cataratas. As minhas cataratas estão no olho direito. Estou à espera para ser operada. Até lá, vejo com o olho esquerdo. Uma vez li um livro da Tia Olinda Gerção, onde existia uma personagem que vinha obrigada, muito nova, do Brasil para Portugal. Eu não vim obrigada, vim conhecer a família do meu pai. A personagem chamava-se Júlia e só voltava ao Brasil depois de morrer. Nessa altura, atravessava o mar e podia ver o mar de uma maneira que ninguém vê, mesmo lá no fundo. Dizes que o caminho de volta para a ilha é a morte? Quando a interrompi, apareceram mais três borboletas maiores do que as anteriores. De asas pretas, com manchas alaranjadas no centro e nas pontas. Não sei. Mas ela tinha, no livro, umas cartas que nunca chegavam ao destino. Como a irmã Lúcia, que escrevia cartas que ninguém lia. Cartas sem caminho. Estas eram do Thomas Mann para o Freud, que nunca as recebia. Aqui fez uma pausa, como se recordasse qualquer coisa da infância, antes de continuar. Sabes? Cada vez que volto a casa, a minha casa mudou. A minha cidade mudou. Mudou mais do que o céu muda num dia de primavera. Desde que percebi que é assim, só acredito vendo. Mas tu vias o cão? Mais uma vez, uma borboleta, novamente uma grande e esplendorosa monarca, apareceu sobre o centro da sua cabeça e pareceu olhar-me com crescente irritação. Ora, eu via E não via o cão. É teatro, não é? Podem ver-se coisas que não estão. Imagina, fazer estendais de roupa nas velas de um barco imaginário. Limpar a ferrugem que apareceu na minha voz. No teatro pode até falar-se sem palavras. O cão chamava-se Ferrugem, e isso talvez seja o mais importante. O Orlando, que era o meu amigo, tinha de fazê-lo afastar-se de uma cadela por quem se tinha apaixonado, chamada Laika. Mas o meu amigo era muito manso. Não gritava como deve ser. Tinha de ensinar-lhe a gritar. Ele era como o Orlando, no romance da Virginia Woolf, vivia para sempre. Está todos os dias comigo, sabes? Morreu 3 dias antes da peste começar, desde o dia em que nunca mais pudemos fazer teatro. Lembras-te? Eu sorri para dentro da máscara. Lembrava-me bem. A única coisa que tinha esquecido eram as borboletas. Faz mais de um ano, não faz? 13 de março. Foi numa sexta-feira. Muitas pessoas ficaram pelo caminho. No início da peste, não conseguia sair de casa nem com um pé. Todos os dias desmaiava e ninguém sabia explicar porquê. Só Iemanjá soube explicar. Por isso, agora, quero viver junto ao mar. Mas não tenho transportes, como disse. Podíamos fazer lá uma escola de teatro. E eu poderia fazer de marroquina, ou vender a Torre de Belém, ou o Mosteiro dos Jerónimos. O meu amigo poderia voltar e nós poderíamos dar abraços até desmaiar de euforia. Só não me peças é para fazer de polícia, que isso não faço. Sou uma ilha sem caminho. As minhas cataratas são no olho direito. Sou uma ilha sem caminho. Vejo com o olho esquerdo. Cada vez que volto a casa, minha casa mudou. Cada vez que volto a casa, minha casa mudou. Cada vez que volto a casa. Eu via e não via o cão. Eu via e não via o cão. Eu via e não via e via e não via e via e não via o cão. Eu via e não via o cão. Eu via e não via o cão. Eu via e não via. Eu via e não via. Eu via e não via o cão. Não, isso não faço. Faz de polícia. Isso não faço. Faz de polícia. Não, nem pensar. Vias ou não via? Eu via e não via. Via e não via o cão. Eu via e não via. Ferrugem. Ferrugem. Anda, anda cá. Ouvias ou não? Lixo, não. Não estou a perceber nada. Eu via e não via o cão. Eu, não, isso não faço. Faz de polícia. Não faço. Não faz faço. Polícia. Não. Mas vias ou não vias? Via. Eu via. Sou uma ilha sem caminho. As minhas cataratas são no olho direito. Queria viver junto ao mar, mas não tenho transportes. Cada vez que volto a casa, minha casa mudou. Cada vez que volto a casa, minha casa mudou. Cada vez que volto a casa. Eu via e não via o cão. Eu via e não via o cão. Eu via e não via o cão. Eu via e não via o cão. Eu via e não via o cão. Eu via e não via o cão. Eu via. Não, isso não faço. Não, nem pensar. Não, não, isso não faço. Eu não faço, isso não faço. Mas vias ou não? Via. Via, via, via. Eu via e não via o cão. Eu via e não via. Eu via, mas não via. Eu via e não via o cão. Eu via e não via. Era teatro. Sim. Olha. Olha. O autocarro. O autocarro. Ferrugem. como sempre, foi uma experiência boa. Este ano, um bocadinho mais trabalhosa a partir do o antes. Mas foi fixe dividir o trabalho com o Pedro Soares. E até ver, está a correr muito bem. E eu acho que está a sair uma coisa bem interessante. Tivemos três grupos variados, o que é bom. Várias idades, com várias experiências. E os outros podem falar por si. Eu cá estou contente com o resultado. Olá, estamos aqui com a querida Carla Bolito, que esteve connosco furiosamente. Hoje, furiosamente na nossa sessão da Leitura Furiosa deste ano. A Carla já tinha estado connosco antes destas circunstâncias pandémicas. Edição. E estamos aqui hoje, pronto, para saber como foi esta experiência este ano para o nosso programa Achada na Rádio. Foi uma experiência muito boa, não só por lidar com os textos acabados, não é? Sabendo dessa premissa, acabados de serem feitos, não é? É isso, ainda estão quentes. Estão quentinhos. Ainda estão quentinhos. E também pela brevidade que também somos convocados para o fazer. Temos pouco tempo, não é? Sim. E ao mesmo tempo, depois também os textos revelam sempre não sei, quase como a forma como cada escritor se relaciona com o material que tem, não é? Uhum. E isso é muito curioso em alguns textos, pelo menos num deles que eu li, que é o Sombra e Claridade, uhum. Não é? Vê-se que o escritor encontrou as perguntas para as coisas que as pessoas devem ter dito. Exato. E do grupo. Exato. Porque as perguntas de repente abriam para outro universo, apesar de ser-se concretamente sobre o que acabavam, o que provavelmente as pessoas, o contributo que as pessoas deram. Sim, sim. E acho que isso nos textos vê-se muito essa relação e torna as coisas um pouco mais, como é que é dizer? Um pouco, é assim como se é um bocado como se estivessem realmente mais frias, mais acabadas de fazer. Acho que o próprio escritor, sente-se que a voz do escritor ainda não a apurou, não é? Uhum. Não trabalhou a sua voz de autor. Está em bruto, não é? E isso é, sim, e isso eu, é interessante. Isso é interessante. Para nós atores então também. Sim, não é? Para nós atores, e acho também enquanto forma textual. Sim, sim, sim, sim. Acho que também é uma forma textual interessante, porque tem essa. A flor da essa, pele, é, não é? É uma coisa à flor da pele. Por um lado essa crueza e por outro lado também esse confronto que acho que os escritores também devem sentir com o material que têm, com as pessoas que têm, não é? De Nadine Brun Cosme com Kilian Le Sénéchal, espero dizer bem, Afna, Maëlys Demey, Shaina Benzerfa, Gena Benzerfa, Yania Amber, Zainab Yerlikaya, Ivda Yerlikaya, Edith de Bruin, Corinne Roussel. Tradução de Maria João Brilhante, ilustração de Véronique Grosseil. E dá para o título Sombra e Claridade na Rua Saint-Leu ao domingo. Chamo-me Claridade. É o meu nome. Foi o meu pai que me deu. Claridade. É assim tão duro de usar quando não se pode ficar em plena luz? É assim tão duro de usar quando é preciso partir? Mais tarde, a minha irmãzinha nasceu. Sombra. Foi o meu pai que lhe deu o nome. Depois partimos para longe, muito depressa, porque o meu pai não queria que morrêssemos. Sombra. Será um nome para se esconder? À beira da água, na rua Saint-Leu, as folhas dançam nas grades de metal. Sombra, luz. Qual delas escolheremos? Eu devia ter tido um outro nome. Um que nunca conheci. A namorada do meu pai ficou com ele para o seu bebê. Roubou-o. Então foi preciso mudar. É assim tão fácil ter um nome roubado? A mim, o meu pai chamou-me Inaya. Quer dizer, doce estrela. Acham que tenho ar de uma doce estrela quando faço de abruras, quando parto a televisão, quando bato com tudo no meu quarto e com os meus pés nos degraus e deito fora as coisas do meu irmão? Doce estrela. Será assim tão fácil ter um nome tão doce? Eu sou curda e só digo metade do meu nome. Senão fica muito longo. Muito complicado também para os ouvidos daqui. Será assim tão fácil nunca dizer o seu nome inteiro? Ao domingo, felizmente, há a Maëlys. A Maëlys é picarda. Ser picarda é ter uma língua. É ela quem o diz. Para dizer eu, ela diz mim. Para dizer tu, ela diz ti. E para além disso, o avô dela, ele fez a guerra da França. Eu disse-lhe que o meu também fez a guerra, contra o seu país. Mas não sei qual. Só sei que a guerra mete-me medo. Maëlys habita no edifício B. Eu no A, mesmo em frente. Para a encontrar, tenho de procurar nas caixas do correio, porque mesmo vivendo tão perto, aqui há 8 andares e 30 apartamentos. E eu, por vezes, perco-me nos algarismos e nos nomes. Juntas, na rua Saint-Leu, ao domingo, com a Maëlys, sonhamos partir para o Japão. Lá, parece que há casas que têm sinais e também que uma letra chega para dizer uma palavra inteira. E depois os livros leem-se ao contrário, começando pelo fim. Porque lá, o fim é um começo. Se lá, o fim é um começo, então é certo, podemos recomeçar tudo. Encontrar o seu nome roubado, tornar-se estrela cheia de cólera, dizer o seu nome inteiro, mesmo se for muito longo, porque lá, as pessoas têm certamente tempo para nos escutar até ao fim. E até, acho eu, que à meia da noite podemos deixar de nos chamarmos sombra e tornarmos-nos claridade. Eis o que dizemos uma à outra na rua Saint-Leu ao domingo, vendo a água a correr. E depois, no silêncio, escutamos muito tempo as portadas lá em cima, que cantam de tanto baterem. Queria saber da Regina o que é que fizeste nesta leitura furiosa, o que tu vais fazer? Bem, eu estive mais a preparar a logística, os almoços de ontem e o almoço de hoje. E pronto, e foi essa a minha contribuição. Nos bastidores, exatamente. Leitura furiosa. Então, estamos aqui com o grande José Manuel Mendes, que participou pela primeira vez este ano na nossa Leitura Furiosa. E pronto, eu queria que partilhasse aqui para a Chada na rádio como foi a sua experiência este ano aqui connosco. Olha, foi uma experiência extremamente interessante. Em primeiro lugar, porque eu desconhecia totalmente isto da leitura furiosa. Nem sequer sabia da existência, nunca tinha ouvido falar. falta minha. Segundo, foi giro teres-me feito tu própria o convite, e foi extremamente agradável o contacto com os textos, com as pessoas, e foi uma surpresa muito, muito consoladora, digamos assim, a participar por um lado com pessoas de quem eu gosto, junto das quais me sinto extremamente bem, e por outro o interesse que os próprios textos têm, e que foram para mim, digamos assim, uma revelação. De Luca Argel, com Curitiba, Matosinhos, Ontário, Harry Potter, no Centro Educativo Santo António. Ilustração, Miguel Carneiro. O que perdi? Primeiro, perdi o gosto, como um soldado que cai do posto ou um escravo na diáspora. Depois, perdi meu rosto atrás de uma máscara. Estava tudo a andar e, de repente, perdi o passo, perdi o abraço, a falta que isto faz, da mãe, da avó, da namorada, uma coisa que não vale nada, que toda a gente dá de graça e agora já ninguém abraça. Acredita? O tempo, já nem conto. Perdi de aulas, férias, dias de visita, perdi, pronto. E o que mais irrita, essa distância entre nós, essa presença sempre atrás do acrílico. O corpo está bem, mas e o espírito? Perdi. Isto é pior que perder um futebol, não tem nada a ver. Porque vejo ali o sol, mas perdi verões. E mais, quantos serões e mais, quantos São Joões sem festa, copos, farturas, sem fogos, balões na altura, sem sardinha, sem pimento. Lá fora não é igual cá dentro. Perdi a idade que tinha. Perdi as ruas da cidade que é minha. Suas esquinas à noite. Se eu despertar pela manhã, não se vive a vida através de um ecrã. Estou online. E nada sai nem entra. Estou online e nada vai nem volta. Estou online e nada cai nem sobe. É tudo igual, é tudo plain, é tudo fine, é tudo raiva aqui. Está aí o mal. Só o que não quero é que não perdi. A achada na rádio foi falar também com aqueles que ilustraram os textos de Lisboa desta leitura furiosa: José Smith Vargas, Pierre Prat e Rodrigo Gonçalves, also known as Dedo Mau. Tudo igual. Então, tivemos aqui a conversar. Para já tivemos a conversar aqui os três sobre os três textos, pronto, e fizemos um acordo. Eu fiquei com o texto do José Mário Silva, que foi à Casa de Amião falar com o Félix Manuel, a Suncar Camará e o Manecas Maurício. E é um texto, um bocado difícil porque é duro, não é? Todos eles têm doenças de coração e então fala sobre pessoas que têm o coração muito presente. Ou seja, que têm demasiada consciência disso e do princípio de onde é que começa e acaba o coração e as metáforas e as próprias e a própria coisa mesmo carnal, as aurículas, os ventrículos, os endocárdio, o miocárdio, o epicárdio, e estar sempre com esse mecanismo muito presente, pronto, e então obviamente que eu fui para o coração, ou seja, não se vê, mas é um desenho de um coração, agora já se vê. Que é o desenho mais, mais icónico do mundo, mas parece-me apropriado. Pierre. E eu estou a ilustrar um texto chamado A Ilha Sem Caminho, da Judite Canha Fernandes, que é o texto que é a história da Graça, da Raquel Zeferino. E o texto é muito... Eu gosto muito do texto porque ele é... Todas as histórias acabam por ser, dessas três pessoas, acabam por ser uma história, assim, mais universal. E tem a ver com pessoas que estão... que vivem fora do sítio em que eles nasceram e é como que eles conseguem, quer dizer, viver o dia-a-dia. E o texto é muito... Eu estou a reduzir, explicando assim, porque... Mas bom, gostei do texto, porque ele tem muita poesia, tipo, um pouco... Tem coisa que lembra muito o Gabriel Garcia Marques, por exemplo. Sublinhaste umas imagens. Pois é isso, as mais fortes. E bom, eu escolhi este texto porque de facto sinto muita vontade com isso, sou muito narrativo, então essa história é bastante bem escrita, bem composta e consigo fazer uma imagem poética, conceitual que resume bem, acho eu. Vocês depois vão dizer que não, mas... Obrigada. Mas tenho desculpa, é sábado de manhã. Pois. Dedo mal. Eu estou a ilustrar um texto do João Paulo Esteves da Silva, feito em conjunto com algumas crianças, uma, duas, três, quatro, cinco... E vê-se que isto foi uma tarde de batatas fritas picantes e livros e perguntas e palavras e poemas. Cá aqui a Lia Martínez, também é uma das crianças que participou, pôs aqui um poema. Portanto, é muito fragmentado, mas isto vê-se que é uma tarde, não sei se é tarde, mas é fruto de uma conversa em que cada criança foi falando de coisas diferentes e aqui o João Paulo foi metendo aqui e arranjando maneira de as ligar. E está-me a dar algum trabalho, porque eu agora tenho estas coisas todas para ligar, que fazem um sentido, mas é um sentido que ainda estou aqui à procura. Mas são muitas imagens. Mete planetas, mete livros, mete o Dr. Google, que não, afinal não sabe responder a tudo. E pronto. Obrigada. Nada. Bom trabalho. Obrigado. Posso fazer-vos uma entrevista sobre o que fizeram ontem? Querem contar um bocadinho o que fizeram ontem com o escritor? Sim. Vá, conta um bocadinho. Tivemos na biblioteca... não sei. Quem é que quer dizer uma coisa? Não sei. É para a rádio. Vai sair na rádio depois. Vão ouvir as vossas vozes na rádio. Tivemos na biblioteca, sim, com o professor, fizemos um texto. E contaram histórias? Sim. Que histórias contaram? Não lembro. Não lembro. Ninguém sabe quem era. Não se lembram? Não. Nada, nadinha? Não. Eram de animais as histórias? Não. Não. Não. Humanos? Uma aventureira. Sim, sim. Uma aventureira. Interessante. Obrigada. E o que é que pensam as mães sobre a leitura furiosa? Eu não estou muito dentro do assunto. Não sei muito. O que nos explicaram que eles iam fazer era ajudar a escrever uma história e depois iam ver a ilustrar. Também escreveram. Eles estavam super entusiasmados. Pesquisámos nos computadores. Depois nós pesquisámos. O que é que pesquisaram? Como pesquisar sobre animais, estrelas, planetas. Eu pesquisei quantos dicionários há no mundo. A sério? E quantos há? Não sei, não havia resposta, era público. Espera pagar. Muito bem, obrigada por esta entrevista. Depois vou fazer outras. Fiquem preparadas. Olha, faltavas tu na entrevista. Queres contar um bocadinho o que fizeram ontem? Isto é para a rádio. E também falta mais uma outra pessoa. E onde está? Não sabemos. Acho que está em casa. Ele chama-se Nelson. Nelson. Sim, Nelson. Cada uma, vou dizer o nome de todas as que estão aqui. Todas as pessoas que vão para aqui. Eu, Lia. E tu como te chamas? Lia. Carolina. Iris. Jasmine e Nelson. Obrigada. São as Jasmine, pessoas que têm de vir para aqui. A gente falta a Anelina, Jasmine e... Pois, ainda não, falta a Anelina. Anelina. O que é que aconteceu na escola? O que é que fizeste? Como é que correu? Eu acho que correu muito bem. O que é que aconteceu? Eu cheguei e tinha 6 meninos à minha espera, ou seja, 4 meninas e 2 meninos, de idades entre 8 e 10 anos. Portanto, havia a maior parte delas com 8, acho que o menino tem 9, e o outro menino, o Jasmine, tem 10. E depois tivemos umas horinhas de manhã a conversar, eu incitei-os a escrever, a ler, a dominar um bocado a vontade de ir brincar com os objetos disponíveis na biblioteca, como os puffs, as cadeiras, mas fomos conversando e fazendo coisas, e eu ia tomando notas também, e quando alguns aceitaram escrever um texto, eu escrevi também o meu, e depois almoçámos juntos, e eu fui para casa fazer uma cestinha de alguns segundos, que depois de uma manhã com crianças desta idade preciso fazer uma pequena cesta, e ao acordar fui consultar as minhas notas e escrever o texto, pronto, com o material e as memórias, sobretudo não foi só das notas, foi com as memórias da manhã passada com ele, escrevi o meu texto, pronto. E foi, para mim é uma experiência sempre extraordinária fazer isto com as crianças. E eles gostaram do texto, uff! Não tiveste que mudar nada. Aliás, porque o texto inclui muitas palavras deles. Uhum. A intenção é também que eles se revejam no texto. Que eles, e com os nomes escritos e eles bem identificados. O texto também é deles, de certa maneira. Eu sou o organizador dos textos. É uma coletânea de textos. É uma antologia. É uma antologia, exatamente. Obrigadíssima. Nada, prazer. Não. Eu já sei me chamar lá, Lia. Já modificaram o texto? Uhum. Foi bom? Sim. Ficou bonito? Sim. O que é que modificaram? O que modificaram? O que é que mudaram? Foi a Anelina. O Will e o que, porque o professor pôs N e não era com N, então, era sem o N. E Niuk. Era o nome. E agora já se lembraram das histórias de ontem? Sim. Uhum. E como eram então? Quer dizer, eu nem escrevi, eu só desenhei. O que é que desenhaste? Eu escrevi. Olha. Eu vou só ali buscar o texto ao professor para... Eu desenhei. Tá bem. Eu não desenhei quase nada, eu estava nos computadores depois disso. Então, não escreveste, não desenhaste, foste ao computador. Não, pesquisar, só podia pesquisar. Ah, eras a pesquisadora do grupo. Não, toda a gente podia pesquisar. Ah. Mas eu pesquisei. Mais? Sim. Muito bem. Aqui. Bueno, diz, então. Tem todos os textos, o meu está... Qual é a tua história? Conta lá a tua história. Era a Iris Alexandra Nunes Marques, tem 8 anos. Quem? Me inspira. Inspira o título. Ah, foste tu que inspiraste o título, muito bem. A parte que eu gostei mais foi esta coisa aqui, ó. Qual? Esta parte aqui. Deixa que eu lia ler. Ventos na estrofera de Júpiter chegam a quantos dicionários há no mundo? Fui eu a parte dos dicionários. Ai, a tua pesquisa. Sim, pois. Quantos dicionários há no mundo? Quantos? Não deu para... Não dá. Mas eu também tenho aqui o meu. Aqui. Diz, lê o teu. Lia não se faz rogar em ler e escrever com desenvoltura uma linda história sobre o tema da amizade. Eu tenho limitar-lhe o ritmo e escrevo rapidamente umas linhas sobre a eleição do rei dos pardais. Leio em voz alta. Aliás, a minha história curta. depois vai buscar o caderno e receita-me este seu poema. As estrelas. As estrelas brilham com o luar, luar belo e bonito, bonito e cheio de luz, luz viva e grande e forte. Lia Pereira Martins, 8 anos. Que bom, parabéns. Sim, como uma fala bem cook. É bom. A leitura furiosa sempre se traduziu para mim em fúria de viver. E quando eu penso nos alunos da Escola do Castelo e na participação deles nestas sessões anuais com a Casa da Achada, penso sempre na alegria que eles têm ao ver os escritores traduzirem a vida deles, a forma de estar deles, os pensamentos deles, em textos. E como é sempre uma grande alegria e um espanto reverem-se naquilo que é escrito pelos escritores. Acabou. Muito obrigada. Uau. O que é que tu achas, mãe? Eu acho que é uma nave espacial. É uma nave espacial? Isso parece papel machucado. Papel machucado, sim, mas que na forma de nave espacial, não? Sim, nave espacial. Nave espacial. Não. Sim, vai, pronto. Pronto. É. As opiniões dividem-se acerca deste ponto. Não faz mal. Virando a página. Ventos na estratosfera de Júpiter chegam a quantos dicionários há no mundo? De João Paulo Esteves da Silva, com Iris Alexandra Nunes Marques, Carolina Filipa Gonçalves Mendonça, Lia Pereira Martínez, Anhelina Iliuk, Nelson Madeira Almeida Costa e Jasmine Parrete Sink. Ilustração de Dedo Mal. É Iris Alexandra Nunes Marques, 8 anos, que me inspira o título. Quando lhe sugiro que escreva 5 linhas, copia um pedaço de João Paulo Cotrim, e quando lhe peço uma linha só, inventada por ela, com palavras dos textos, recebo: Ana, não, das pedras, enfim, não será. Cheguei numa máquina de lavar, abri a portinhola, entrei lá para dentro com o sabão e o amaciador, fechei e carreguei em on. Não me perguntem como consegui. E rodei, até me achar na biblioteca da escola, limpo e seco, frente aos sorrisos. 6. Ler e escrever, escrever e ler, será um pouco como andar sobre pedras num riacho. Há quem saltita alegremente de margem para margem, outros há que avançam devagar, cautelosos, e há quem hesite com medo de ir ao banho. Mas toda a gente quer, e muito, ler e escrever. Carolina Filipe Gonçalves Mendonça, 8 anos, parece hesitar um tempo. Depois, é ela quem vai buscar um dicionário enorme, espesso e pesado. Pergunta se haverá quem conheça aquelas palavras todas. E não descansa enquanto não vamos pesquisar no Google quantos dicionários há no mundo. O Google não sabe. Lia não se faz rogada em ler. E escreve com desenvoltura uma linda história sobre o tema da amizade. Eu tento imitar-lhe o ritmo. Escrevo rapidamente umas linhas sobre a eleição do rei dos pardais. Leio em voz alta. A Lia acha a minha história curta. Depois vai buscar o caderno e recita-me este seu poema. As estrelas. As estrelas brilham com o luar. Luar, o brilhante. Perdão, vou recomeçar. As estrelas. Está tudo bem, Lia. As estrelas. As estrelas brilham com o luar, luar belo, brilhante e bonito. Bonito e cheio de luz. Luz viva, grande e forte. Lia Pereira Martínez, 8 anos. De Anhelina Iliuk, 8 anos, não consegui textos escritos. Mas sim, muitas palavras ditas e muitos sorrisos. Textos escritos com sorrisos. E música, com arpejos de cavaquinho e notas soltas de xilofone e depois a busca apaixonada de animais quase extintos, de poemas vivos em esquecimento. Também trouxe de presente uma nave espacial, obra de suas mãos em papel dobrado. Ou seria um barco? Enfim, serei dos que não distinguem barcos de naves espaciais. Nelson Madeira Almeida Costa, 9 anos, começa por insistir na construção de casas com puffs e cadeiras, mas acaba por se revelar escritor. Alguém ligado por palavras aos confins do universo. Escreve ele. As estrelas são brilhantes como o sol, mas o sol é quente e as estrelas não são quentes. Por que será? Os planetas são quentes? Depende do planeta. Anteriormente, escrevera no caderno versos como as estrelas são pessoas que já morreram ou as estrelas cadentes voam? Não sei, ninguém sabe. E é ele quem se espanta e me espanta com os ventos na estratosfera de Júpiter. Jasmine Pré, 10 anos, chegou há pouco tempo à língua portuguesa. Está muito perto dela, mais do que o que ele próprio confessa. Diz, em bom português, que não sabe escrever, mas, paradoxalmente, escreve isso mesmo. Eu não sabe escrever. À hora do lanche, oferece Pringles a toda a gente e insiste para que eu prove. Mais tarde, mostra-me um desenho pormenorizado do interior do sol. Será possível alguém morrer queimado por uma batata frita picante? Pergunto aos meus botões enquanto engulo meio litro de água. Em redor, as vozes parecem confirmar um certo perigo. A mim, dá-me a língua. Eu estou toda vermelha. Aranha, tigre, lula gigante, pato mergulhão. Era uma vez um pardal que cantava mal. Pior do que os outros pardais. Quase todos os outros pardais faziam tchim. Mas ele fazia tchap. Então, toda a gente concordou em que ele era mesmo extraordinário e perguntaram em coro: queres ser o nosso rei? Ao que o pardal, que cantava mal, respondeu: tchap. E assim subiu ao trono. Agora, a quem perguntar: o que é que faz um rei dos pardais? Já podem responder: faz tchap. Vento na estratosfera de Júpiter, chegam a quantos dicionários há no mundo? As estrelas brilham com o luar, são brilhantes como o sol. As estrelas brilham com o luar, são brilhantes como o sol. Não são quentes. As estrelas brilham com o luar, são brilhantes como o sol. Não são quentes. Poemas vivos em esquecimento, animais quase extintos, naves espaciais como tinhas dito, como eu tinha escrito. Ventos na estratosfera de Júpiter, aranha tigre, lula gigante, pato mergulhão, batata frita picante. E ventos na estratosfera de Júpiter. Chip, chip, chip. Chap, chap, chap. Chip, chip, chip. Chap, chap, chap. Chip, chip, chip. Já li os textos. São bonitos e vão dar para fazer umas músicas interessantes. Quando é que vocês vão fazer a música? Agora. Agora. Primeiro tenho que ir levar umas pessoas à Tigre de Papel e depois vamos fazer as músicas. E quanto tempo costumam demorar para fazer a música? 5 minutos. Em 5 minutos? Não, não sei. É esta tarde e talvez seja preciso mais um bocadinho à noite. Ok. Mas vocês modificam os textos? Ou? Claro, tem que se modificar os textos. Literatos. Tem que se modificar os textos. Os textos também vão ser lidos integralmente, portanto a música é outra coisa que vai pegar neles. Mas vamos pegar nos de Lisboa e também talvez um bocadinho nos que vêm de França, nos do Porto. Logo se vê o que é que surge. Obrigada. Leitura furiosa. Queria dizer que quem manda na cozinha é a chanfana. Quem é a chanfana? Ah, isso agora. Não, estamos a tentar descobrir. É uma personagem misteriosa. Onde está? Eu não sei quem é a chanfana. Chanfana. Olha, eu gosto muito do teu microfone. Eu apetece que... Apetece comer. Yeah. Yeah. Tudo isto vai passar na rádio. Na cozinha, só a gente só pensa em coisas comestíveis. Exato, a gente vê, ah, é para comer. Pois é, isso pintado de cor de rosa, vamos ver o que é que fazias acontece. Um show. Fazias um vamos, show. Vamos ver se arde. É do Pedro. Eu ia dizer, é parecido com o Já tens aí menta? Mas... Não, exato, não sei se ficou gravada a ementa. Podes repetir a ementa? Então, a ementa é feijoada vegetariana e espargueta à bolonhesa, fruta, salada, pão, só coisas saudáveis, pão, queijo, do sem bom. Música ah, desta vez. Eu trouxe queijo ralado. Temos limonada, sumo de laranja e vinho tinto. Água aromatizada, atenção, água aromatizada. Enganei-me. Água aromatizada com limão. Não é limonada, é água aromatizada com uma cena muito mais gourmet. Inês Nogueira, o que é que vais fazer na leitura furiosa deste ano? Vou fazer um bocadinho mais do que costumo fazer. Normalmente, costumo só ler. Desde a Associação Abril em Maio, que foi a primeira vez que se fez a leitura furiosa em Portugal, foi na Associação Abril em Maio, e desde essa altura que eu participo nesta sessão pública da leitura dos textos. Hoje, especificamente neste ano, estou também na sessão pública a ler os textos que estão a ser produzidos, aqui em Portugal, Lisboa, Porto e em França, e estou também a dar aqui uma organizaçãozinha no alinhamento das leituras da sessão pública. O Emílio Remelho escreveu este texto com Armindo, Bruno, José, Joaquim José, Paulo, Alexandre, Ruben, Vítor, Paulo e também com Regina, João, Cláudia e Alfredo na Casa da Rua. E a ilustração é de Paulo João Barrosa. Sala de espera com vista para dentro. Já te digo ao que venho. Venho estar um bocado. Venho ser o que posso. Venho com isto de ser, estar, seja lá o que isso for. Venho sentar um pouco a desconfiança que bem precisa de folgar as pernas. Venho levantar alguma esperança, que bem precisa de arejar a cabeça. Mas se a minha desvontade não quiser que eu fique, faço-me a vontade e vou-me embora, no próximo minuto ou daqui a meia hora. Falamos, lemos, escrevemos, mas não falamos, nem lemos, nem escrevemos. Vivemos, mas também não vivemos. Temos e não temos. Somos e não somos. O pior de tudo é sempre a máscara. A máscara salva-nos metade da cara, mas rouba-nos o corpo inteiro. E não é por fora, é por dentro. A máscara amplia uma espécie de silêncio. Olhar assim, olhos nos olhos, é disparar palavras com silenciador. O meu medo é ser obrigado a ver filmes de terror. Mas se precisar de um ator, estou aqui, para o que der e vier. Quando eu próprio venho ter comigo, sei de que falo. Mas quando me dou conta, já nem conto. Estou neste estado, vivo neste estado. E nem o estado em que estou, nem o estado em que vivo, nem o estado a que pertenço, me dão sinais de ser ouvido. Para os outros há tudo isso e mais aquilo. Para mim, este quase nada. Palavras, só palavras. É isso que me deixa só. E mais ainda, me deixam só os meus pais que perdi. Já escrevi. Já deixei de escrever. Tenho tudo na cabeça. Tenho palavras de infância que não uso, como quem apaga a lareira para poupar lenha. Vou gastando uma aqui, outra ali, para aquecer as mãos quando o frio aperta. As palavras são a única mobília da casa vazia, por isso não há gavetas. Por isso, ninguém escreve em direção às gavetas. Se alguém escreve, é em direção às suas palavras, ideias, sentimentos, visões. Um papel e um lápis na minha mão e o planeta até se encolhe. Será que ainda temos as primeiras palavras que nos disseram? As segundas palavras que dissemos? As terceiras que inventávamos e assim por diante? Quero um pão com taranta, se faz favor. Escusas de ficar atarantada. Um dia hei de dizê-lo bem, mas agora é que tenho fome. Tenho uma palavra na cabeça. Sustrice. E que bem que sabe pensar nela e ficar só com ela, sem pensar à grande e à francesa. Quando era pequeno dizia auga. A nossa água vem da Galiza, com pessoas e palavras que descem o norte. E nas margens daquilo que dizem, quando passam por nós, fazemos piqueniques todos juntos. Isto de povos também pode ser povos. E os ovos também pode ser ovos. Porque afinal, todo o escritório pode ser religiosamente transformado em cristório. Quando cresci, a Itália perdeu o N. Sim, para mim a Itália tinha um N. Havia um pedaço de Itália que era só meu, onde podia ter construído uma casa. Há palavras que adiamos, há palavras que odiamos. Detesto palavras que não quero ouvir nem dizer porque simplesmente as detesto. Soletro-as apenas para mostrar com quantas letras se faz uma canoa afundar. B-A-D-A-L-H-O-C-A. P-A-N-E-L-E-I-R-O. Quando ouço a palavra jovem, já vi tudo. Jovem é um dos apelidos mais polidos. Brilha tanto no discurso que ofusca o nome próprio de quem vale pelo seu próprio nome, mesmo que não morra de amores pelo nome que tem. Fofo é uma das palavras mais ásperas que me arranham a massa cinzenta. Usufruir é uma palavra assim... não é para mim. Globalizar é uma palavra que está mais interessada no golo do que no jogo. Mundializar ainda vai que não vai, era outro campeonato. E a economia paralela é outra balela. Não gosto mesmo da palavra mentira porque me tira tudo o que me dá. E eu cá ganhava muito se perdesse a palavra perder. Há palavras a norte, há palavras do sul, há palavras a leste daquilo que dizem, há palavras a menos e a mais no faroeste. Há palavras que não são o que parecem e vice-versa. Há palavras que se dão por outras que não chegam a dar-se. Vamos morrer com o corpo cheio de metonímias! O Eu sou disso disparado. Eu sou disso de cartão. Ah, és tu, Doni? Vamos, explica lá, Margarida, o que fizeste que vais fazer. Então, olha, fiz muito pouco. Ontem estive a ajudar a vincar o miolo da brochura. Não é pouco. Bom, já estavam as capas todas vincadas. Estive a ajudar a montar a brochura. E bom, e hoje estou aqui a ajudar no que é preciso. A pendurar com a Lena os textos e as ilustrações lá fora para toda a gente poder ver e ler. E vou montar o espaço, limpar as cadeiras, exato, e gravar também a sessão. Então, eu faço uma entrevista como paginador, fazedor da brochura. Sim. E a Inês faz uma entrevista como ator. Sim. Ah, já estás a gravar? O que é que eu fiz? Então, eu recebi os textos e as imagens dos vários sítios onde foi feita a leitura furiosa, neste caso Lisboa, do Porto e da Amiens, e fiz a montagem para fazer uma brochura para as pessoas terem os textos com as ilustrações associadas. Foi só isso. E estou contente com o resultado. Nunca tinha feito, acho que ficou satisfatório. Eu também acho. Muito obrigado. Então, como é que foi para ti esta participação? Estou a falar da nossa sessão pública, sim, hoje, sim. Não é? De leitura dos textos acabados de sair do forno. Foi um prazer, como tem sido em todos os anos em que eu participo. E um grande gosto poder dar voz a textos escritos há pouco tempo. Normalmente frutos de conversas e de histórias de pessoas com uma história de vida incrível e que nós nem sonhamos. E foi sempre um prazer, e este ano também foi muito divertido. Boca de Cena, de Pedro Eiras, com Filipe, João, Juliana, Oz, Sandra, Vítor, na qualificar para incluir, a ilustração é de Sama. Que a nossa vida é um palco, não há dúvida nenhuma. Não é a minha esta cara com que caminho na rua. Não sou eu neste diário a fazer contas à vida. Sou um mistério, sem vítima nem detetive privado. Eu não sei quem escreveu a peça que represento e qual foi o seu intento ao dar neste papel. Mas já que estou a pisar as tábuas deste palco, talvez possa improvisar o nome da minha vida, inventar um labirinto feito de luz e de vidro e aconchegar num livro uma palavra só minha. Falar uma língua estrangeira toda feita só de gestos, inventar nomes secretos para as coisas à minha beira. Neste palco, inventar uma vida verdadeira. É o prémio Scarpa. É comigo lá. Pronto, agora hoje vou falar de uma das minhas muitas facetas, nesse caso como voluntário da Casa Damião. A Casa Damião é uma casa de acolhimento para crianças. O objetivo dessa casa é acolher crianças que vêm dos países dos PALOPs, que vêm com junta médica por motivos de saúde para Portugal, para ser curados. Portanto, é uma casa de acolhimento onde tratam da saúde deles e não só. Não é? Depois, a saúde é a coisa mais importante, porque também a ideia não é que depois esses meninos fiquem aqui. É a ideia é que depois voltem para o seu país, sãos, não é? Mas a Casa Damião quer dar um bocado mais só, para além da saúde. Portanto, depois quando vem cá, tem a possibilidade também de frequentar a escola, fazer aprender algumas coisas, ter algumas aprendizagens que podem ser úteis também quando voltar para o país deles. E pronto, é já a segunda vez que participam na Leitura Furiosa. São meninos diferentes da primeira vez, porque há uma grande rotatividade, como podem imaginar. Pois os meninos, uma vez que acaba o tratamento, pronto, voltam depois para, nesse caso, para a Guiné-Bissau. São quase todos a Guiné-Bissau, porque realmente a Guiné-Bissau, que é o país dos palops, que tem a saúde pior, e portanto são todos da Guiné-Bissau. E foi também por isso que comecei a ser voluntário aqui, porque eu vivi lá e sei falar crioulo, então era uma maneira também para ajudar esta associação. Então, vocês querem contar o que fizeram? O que é que aconteceu ontem e hoje? Que histórias saíram? Só um bocadinho, duas palavrinhas. Sim, só um bocadinho. É de que ontem, é só falar sobre Sim. ontem e hoje, né? É de que ontem eles foram para a casa onde estamos e fizeram algumas entrevistas sobre a nossa vida, como é que surgiu, como é que nós conseguimos estar cá, ou seja, chegar cá, e como é que a nossa doença surgiu. E também explicamos basicamente sobre como é que surgiu. E hoje nós chegamos, e como também ontem estava a tomar, estava a fazer o registro de todas as histórias que nós estávamos a contar, e hoje chegamos e leu o texto, e nós concordamos com tudo. Sim, com tudo. Tá bom. Pois. Não mudaram nada no texto. Não mudamos. Porque o texto ficou bom. Sim. E gostaram de ler o texto, de ver as vossas histórias escritas? Sim, eu gostei. Conta um pouco da tua experiência, então. A experiência foi muito boa. Estivemos umas 3 horas à conversa, ouvir o percurso deles, a história deles, quer na Guiné, quer aqui em Lisboa, muito centrada nos problemas de saúde que os trouxeram aqui, que não tinham forma de ser resolvidos na Guiné. E gostei muito de conhecer estes jovens tão valentes, tão resilientes, tão corajosos. Vivem alguns deles há 5 anos em Portugal sem família, sem contacto com a família, mas resistem a tudo e têm uma energia enorme para se curarem e para regressarem ao seu país e à sua família. E gostei muito de conhecer a Sunkar, que é muito tímida, e aliás o texto fala disso, fala da timidez dela, e apesar de ela estar sempre a esconder-se e não querer falar, acabou por contar pormenores muito interessantes que ela não vai partilhar aqui por causa da timidez, mas que estão no texto. Claro. Portanto, leiam o texto e lá está uma parte da história dela. José Mário Silva, com Félix Manuel, 18 anos, Sunkar Camará, 15 anos, e Manecas Maurício, 20 anos, na Casa Damião. Ilustração de José Smith Vargas. Sabes dizer-me onde começa o coração? Há perguntas que não podem ser feitas. Perguntas que não podem ser respondidas. Na sala, cheia de luz, em frente à janela, sentados num sofá, cada um dos três precisou do seu silêncio. Um silêncio erguido até no meio das palavras ditas a custo, arrancadas ao embaraço e ao pudor. Um silêncio a proteger não apenas as cicatrizes escondidas, mas tudo o que vem atrás. As memórias demasiado dolorosas, as incertezas, os medos. Tanta coisa que não pode ser compreendida por quem ignora onde começa o coração. Uma ilha no arquipélago de Bijagós. Um barco aproxima-se da costa, respirações expectantes à flor das águas, sacos de arroz, o bafo de um porco. Não é o fim do mundo, mas quase. Natureza em estado bruto, muito mar à volta, cheio de peixes que os homens pescam e as mulheres cozinham. Na ilha não há automóveis nem estradas, só bicicletas e caminhos de terra, nuvens de poeira. Na ilha há 6 irmãos, filhos de pai e mãe a trabalhar no campo. Aos 7 anos, um dos rapazes começa a sentir-se mal. Dores no peito, cansaço, às vezes os pés muito inchados. No posto de saúde, um único diagnóstico, paludismo. A mãe farta-se, pega no filho e leva-o para Bissau, onde lhe fazem o primeiro raio-x e nascem as suspeitas de doença grave. Salto no tempo. Depois de uma primeira estadia em Lisboa, durante a qual lhe instalaram uma válvula biológica, regressa a Lisboa em fevereiro de 2020, mesmo no começo da pandemia, para lhe colocarem uma artificial. Aluno aplicado, tem aulas à distância, no computador que fica num recanto da enfermaria, na casa de acolhimento. Houve uma altura em que Manecas respondia professor, quando lhe perguntavam pela profissão futura. Agora, depois de tantas passagens por hospitais, sonha ser médico, talvez para tratar crianças guineenses, sem que elas precisem de viajar milhares de quilómetros para escapar aos diagnósticos potencialmente fatais. À noite, os corações nesta casa fazem barulho. Ouvem-se fora do corpo. Tchum-tchum. Um som mecânico de válvula artificial. Quem estiver acordado sentirá a vibração desta música estranha. Tchum-tchum. Tchum-tchum. Os donos dos corações dormem e em volta deles uma espécie de concerto. Tchum-tchum, tchum-tchum, tchum-tchum. Inusitada orquestra na escuridão. Tchum-tchum, tchum-tchum, tchum-tchum, tchum-tchum. Não um, não dois, mas 3 AVCs. Um rapazinho traído pelo seu sistema circulatório. Aos 12 anos, o início de um tormento que ainda não chegou ao fim, embora esteja para breve. Houve momentos em que deixou de falar, houve momentos em que deixou de andar, houve momentos em que os médicos abdicaram de qualquer esperança. Em 2019, operaram-no ao cérebro, abrindo a calota craniana. Em 2020, passou por Alcoitão e recuperou muito mais do que seria previsível. Em 2021, é quase autónomo. Conversa, interage, vibra com os jogos do Futebol Clube do Porto. Ao seu lado, alguém lhe diz que um dia vai ser maquinista de comboio. Ele ri-se, diz que não, abana a cabeça atrás da viseira anti-Covid. Mas os olhos dizem que sim. Vejam bem, lá vai o Félix a dirigir a locomotiva de Lisboa a Bissau, a 1000 a hora, finalmente, de regresso a casa. Um coração é uma coisa tão maravilhosa que parece impossível. Há aurículas, ventrículos, endocárdio, miocárdio, epicárdio, pericárdio, veias que entram, artérias que saem, o sangue a circular sempre, sempre, sempre, por causa deste músculo pujante, desta bomba hidráulica viva, deste milagre da anatomia. As pessoas saudáveis não precisam de pensar nele, ele está ali e basta. Faz o seu trabalho e basta. É como um motor sempre ligado e nas rotações certas. As pessoas saudáveis não precisam de saber onde começa ou onde acaba o coração. Mas o Manecas sabe. O Félix sabe. A Sunkar sabe. Devia existir uma palavra para descrever a timidez de Sunkar. Não é uma timidez habitual. É uma timidez só dela. Uma timidez de mãos a esconder o rosto, olhos espreitando entre os dedos, cabeça muito inclinada para o lado ou para baixo. Quando ouve palavras que lhe são dirigidas, encolhe-se como uma anémona. Não vale a pena insistir. As perguntas fazem ricochete nas paredes da sala, ficam caídas no chão ao fim de uns segundos. Aos poucos, porém, enquanto falo com os outros dois no sofá, a concha abre-se. Afloram as saudades da mãe, vislumbres da infância, a alegria de brincar à apanhada, lágrimas quando recorda a irmã mais nova de quem tratava e que morreu. Fala-se em caldo branco e ela explica que sabe cozinhar o petisco. Peixe, tomate, cebola, limão e um bocadinho assim de sal. A apontar a ponta do indicador quase a tocar a ponta do pulgar. Quando a doença está sempre presente, o futuro é uma ideia abstrata. Mas a rapariga que gosta de fazer desenhos e colorir coelhos de Páscoa diz que um dia haverá de ajudar pessoas, como ela própria foi ajudada. Talvez existam, afinal, corações sem princípio nem fim. Inusitada orquestra na escuridão! Uma espécie de concerto! Maquinista de comboio, de viseira anti-Covid, mil a hora. Maquinista de comboio, de viseira anti-Covid, mil a hora. Dirige a locomotiva, os olhos dizem que sim, mil a hora. Dirige a locomotiva, os olhos dizem que sim, mil a hora. Miocárdio, endocárdio, epicárdio, pericárdio. Aurículos, ventrículos, aurículos, ventrículos, aurículos, ventrículos, tchum-tchum, tchum-tchum. Um coração parece impossível. Um coração parece impossível. Palavras que lhe são dirigidas mil a hora. Encolhe palavras que lhe são dirigidas mil a hora. Encolhe-se, encolhe-se, encolhe-se como uma anémona. O futuro é uma ideia abstrata. O futuro é uma ideia abstrata. Ser professor, ser médico, ajudar pessoas, fazer desenhos, tomate, cebola. Maquinista de comboio, de viseira anti-Covid, mil a hora. Maquinista de comboio, de viseira anti-Covid, mil a hora. Dirige a locomotiva, os olhos dizem que sim, mil a hora. Dirige a locomotiva, os olhos dizem que sim, mil a hora. Miocárdio, epicárdio, endocárdio, pericárdio. Aurículos, ventrículos, aurículos, ventrículos, aurículos. Coração parece impossível. Yeah.